você ligado no Hat-Trick Brasileiro. Salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo para o episódio número 24 do Plantão do Randão. Esse número é perigoso, eu sei. Eu sou Victor Hugo, do Nerima Jets, da Quinta 230, desgraçadamente eliminado da Copa do Brasil, mas isso é assunto para outra hora. Vamos rapidinho com os comentários. Os comentários que vocês deixaram no tópico do podcast no Fórum Brasileiro do Hat-Trick. O Edu Vinícius, do Esparta de Roterdã, simplesmente falou: bacana esse bagulho. O Esparta Roterdã, que é da Sexta 711. O Robin, do Ideal da Sexta 647, lhe perguntou: como assim precisa de dinheiro para melhorar essa bagaça, né? Ele deu alguns sites legais, eu dei uma conferida, realmente eles são muito úteis para quem usa o Blogger. Os sites são dicasblogger.com.br e ferramentasblog.com. E tem também um template muito bom, assim, para sites de futebol. Eu vou deixar o link na postagem do blog, o nosso blog, plantandorandão.blogspot.com, né? Claro, eu não precisaria especificamente de dinheiro para melhorar aí o site do Plantão do Randão. A questão é que também me falta tempo. Vocês veem que mal tenho tempo para gravar o podcast. Então, enquanto eu ainda tiver com essa restrição, eu vou me concentrar em produzir conteúdo, ou seja, produzir o podcast, né? De qualquer forma, eu posso ainda aproveitar essas dicas, mas o site realmente vai ficar para outro momento, né? O Robin também falou para eu continuar com o podcast, porque é legal demais, né? Eu mais uma vez, eu agradeço as dicas, mas eu vou, por enquanto, me concentrar e manter o podcast ativo. O Gustavo, do Goleiros, do Campeonato Brasileiro, me deu as boas-vindas de volta e disse que eu fiz falta e que se eu estivesse no ar na época em que ele fez boa campanha no Masters, ele iria se motivar mais e teria sido campeão. E o Takara, do 300 de Esparta, da terceira 15, fez couro. Ah, isso, e agora eu tô me sentindo culpado. Vocês estão querendo me deixar maluco? Que é isso? O Zeca Gado, do Botafogo da Paraíba, da Quarta 24, achou o episódio muito bom e deu destaque ao Rush na trilha sonora. A gente tocou músicas do Rush, só que remixadas, não bem remixadas, né? Refeitas no estilo chiptune que a gente apresentou no episódio 22, que foi o episódio da nossa volta. O Vitor Oliveira, da Sexta 931, ele falou que eu tô parecendo os comentaristas da Transamérica. É o Na Geral, é? Enfim. Ele pediu pra eu dar um salve pra galera de Irajá e do Ariojo. Eu acho que é isso, e mandou um forte abraço. Muito bem, um salve dado pra essa galera toda aí. O Júlio, do Goiás Masters, da Quinta 141, achou muito bom. Me deu os parabéns, ele só não oferece ajuda porque realmente não rola, mas pediu pra eu dar sequência. E ele comentou que eu tinha dito que o PsicoTS não estava funcionando, e ele falou que está sim funcionando. Ele estava com a versão 1.0.24 e estava dando certo pra ele. Eu achei estranho porque eu tava com a 1.025 e não tava funcionando. Aí eu desinstalei e reinstalei uma versão que... aquela versão chamada Nightly Build, que não é exatamente uma versão que a gente considera estável, mas pra mim não deu problema. Instalei a 1.0.25.3 e funcionou, tá tudo certo. O Acaquecendo, da Atrativa, da Quinta 249, deu os parabéns pelos episódios e pelo retorno, e achou legal ter me posicionado sobre o que aconteceu com o Haroldo, do Flamengo, do Arpoador. O Mobar, do Ártico, da Quinta 186, sugeriu pra música de abertura do próximo episódio Palhas do Coqueiro, do Raimundos. Tá bom, se eu encontrar uma versão chiptune, eu coloco, tá bom? E ele também comentou que os jogos da Sub-20 estão sendo comentados no tópico da Copa América. Eu não tinha notado esse tópico antes, né? E, puxa vida, até as seleções fazendo copas amistosas. Eu agradeço aí o aviso, eu vou acompanhar com mais atenção. Se bem que esse tópico da Copa América Sub-20, ele ficou meio desvanecido. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, a classificação. A primeira fase terminou e eu não tenho a classificação para fornecer. Mas enfim. O Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160, falou que foi mais um ótimo programa. E para eu não esquecer de falar que o nosso Verdão é octacampeão brasileiro. Muito bem, gente zoando a gente por esses títulos, entre aspas, dado de bandeja. Assim como zoaram com os corintianos por aquele malfadado Mundial de 2000 em 3, 2, 1. Estão vindo as reclamações, eu já vejo, né? E o Nunes falou, ah não, não, que zoar nada, tudo isso vai ser inveja, afinal somos os melhores junto com o Santos, né? O Nunes está fazendo referência, é claro, à decisão da CBF, que eu não sei se é definitiva, de considerar os títulos brasileiros pré-1970. O Campeonato Brasileiro, com esse nome e com a fórmula, ou fórmulas, que foram várias, como a gente conhece hoje, ele existe desde 1971. Antes disso, havia o Roberto Gomes Pedrosa, um torneio de caráter nacional, e a Taça Brasil, que era mais ou menos no formato do que a Copa do Brasil de hoje, porque afinal se enfrentavam os campeões estaduais, né? A CBF, eu não entendi muito bem se ela está considerando ou se ela já decidiu que os títulos do Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil, e aí muita gente também está reclamando, que eles seriam considerados como títulos brasileiros, ou seja, nós já éramos, se não me engano, tetracampeões, perdão. Nossa, até do meu time eu tô perdendo as contas. Ah, que beleza. Nós já éramos tetracampeões do Campeonato Brasileiro. E somando com os títulos do Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil, nós vamos somar aí 8 títulos, né? Eu não sei, né? Eu até acho legal a gente ter esse reconhecimento, mas veio muito tarde e já ocasionou muitas discussões, tipo, São Paulino falando que isso foi feito por inveja, etc e tal, né? Eu acho que é bom reconhecer, mas como muita gente falou, eu acho que os da Taça Brasil poderiam ser considerados títulos da Copa do Brasil, porque é uma fórmula semelhante, mata-mata. Mas enfim, o Dutra do Baianeiros, da Quinton 72, falou que a audiência do plantão do Randão já chegou na Bahia. Ele é de Salvador e parabeniza a gente pelo excelente trabalho. Ele não conhecia o projeto e ele acha que todos devem ajudar na divulgação do blog para que a gente tenha mais sucesso e motivação para continuar. Concordo plenamente. Continue comentando que eu vou continuar motivado. A motivação de vocês nunca faltou, tá, gente? E foi realmente uma falta de tempo que me fez parar com o podcast, tá? O Stroka do Pavilhão 9, da Quinta 240, ele corrigiu a pronúncia, eu sempre falava Stroka, mas é Stroka, ok. Né, ele pediu pra eu mandar um salve. Ah, um salve pra você, beleza. Tá, antes da gente dar uma paradinha, né, houve aí bastante comentários, porque eu sempre falo houveram em vez de houve, putz grilo, enfim. Temos só uma novidade pra falar antes da gente fazer uma pausinha. Foi criado um fórum especificamente pra falar da Copa do Mundo, que começaram agora as eliminatórias, né? A Copa que está sendo sediada na Índia. Esse fórum é em inglês, vocês podem lá fazer bastante coisa. O pessoal da Índia preparou algumas coisinhas, uma competição de prognósticos. Leia-se, bolão, né? Não sei o que está valendo, mas vocês podem lá conferir. A gente vai dar uma pausinha, agora a gente já volta para falar das seleções. Bem, é hora de falar das seleções. A seleção sub-20, como a gente disse, está disputando uma Copa Amistosa, é a Copa América. A gente já estava classificado ao final da segunda rodada e na última rodada da primeira fase a gente empatou com a Colômbia fora de casa em 0-0. A gente jogou no 5-5-0 com o Jequitinhonha no gol, na defesa Capoeira, o Cunha Lima, que saiu contundido, pegou uma semana só, o Kallenbeck, o Hellman, depois entrou o Bruckner no lugar, o da Silveira, no lugar dele depois entrou o Dias Mota no ataque, ou seja, fomos para 4-5-1, e no meio campo, Carl Schorre, eu nunca sei falar esse nome, Molbar, depois entrou o Criciúma, Cerqueira, Souza Ramos e Nanico. No primeiro tempo, todas as chances foram nossas, nenhuma delas convertidas. No segundo tempo, tivemos apenas uma chance, e essa chance foi da Colômbia. E depois, no segundo tempo, também aconteceram todas as substituições. Como eu já disse, o Cunha Lima, o zagueiro, saiu contundido, não tinha substituto para ele, já tínhamos feito as 3 substituições, ele pegou uma semana de contusão. O que aconteceu é que a nossa defesa deteve facilmente o ataque fraco, muito fraco da Colômbia. A defesa colombiana também era muito forte, o nosso ataque esquerdo até conseguiu forçar um pouco, superar um pouco. Tivemos o domínio do meio de campo com 59% de posse de bola nos dois tempos, mas gol que é bom, nada. E acabou assim. E a seleção principal perdeu o primeiro jogo das eliminatórias, perdeu para a Rússia por 4-0, fora de casa. Era realmente uma seleção muito forte, né? O meio de campo das duas ficou igual. A defesa nossa veio fortíssima, veio lendária nos lados. E eu esqueci, fiz o favor de esquecer o nome da categoria imediatamente inferior, o nível 19, mas foi 19 no meio, né? Uma defesa muito forte nossa, uma retranca muito, muito, muito grande, mas o nosso ataque foi fraco, né? A intenção realmente do Xaxá era arrancar um empate mesmo. A gente já era, na visão do Xaxá, um azarão. A gente veio jogando de 4-5-1, de pique, para acumular espírito de equipe, e jogando ainda de pressão, esperando, né, neutralizar um pouco as chances da Rússia, que vinha forte, né? O Xaxá que esperava ganhar o meio de campo, mas ele ficou igualzinho. No gol, Caveirinha. Na defesa, Oliva, Ariranha, Verdun e Domingues. No meio-campo, Sodemar, Manga, Ducoro, Bejas, depois entrou o Nelson Vicente, Pernambucano, depois entrou o Osmani, e no ataque paranaense, depois entrou o Pellegrino. A Rússia veio de 3-5-2, jogando de atitude normal e ataque pelas laterais, ao contrário do contra-ataque que o Xaxá esperava. A análise final do Xaxá depois do jogo foi assim: ele acha que acertou na escalação inicial, a intenção era vencer no meio-campo e nas defesas laterais. Não conseguiu vencer no meio campo, mas enfim. E ele esperava algum gol de evento especial ou bola parada. Nós tivemos essas duas chances, uma chance de velocidade e outra de bola parada no primeiro tempo, mas não conseguimos marcar. E o pior erro, na visão do Xaxá, foi a entrada do Nelson Vicente no meio campo, que baixou muito o nível do meio campo e influiu nos dois gols sofridos no segundo tempo. A gente terminou o primeiro tempo perdendo de 2-0 e acabou 4-0. Mas, segundo o Xaxá, perder fora de casa para uma seleção forte como a Rússia, e ainda a gente tendo jogado de pique eles de normal, não é tão anormal, não é tão complicado. Mas agora o negócio é vencer o Quênia e a Venezuela para sair da lanterna e voltar à disputa. Os outros jogos do grupo foram País de Gales 3, Noruega 3, Venezuela 4, de virada em cima do Quênia 3. Né, marcou 3 gols. Bósnia e Herzegovina fecham o grupo, mas eles não jogaram porque são 7 times. No grupo que ficou assim, a Rússia liderando com 3 pontos e 4 gols de saldo, a Venezuela em segundo também com 3 pontos e 1 gol de saldo, Noruega em terceiro, País de Gales em quarto com 1 ponto, Bósnia em quinto, ela não jogou, então está com saldo 0, Quênia com saldo menos 1 e a gente infelizmente segurando a lanterna com menos 4 gols de saldo, mas o pessoal está confiante, né? Claro que já vieram corneteiros, etc e tal, mas o pessoal ainda está confiante, é só o começo. A Rússia é considerado um dos times mais difíceis, foi um confronto direto, mas o negócio aí é acumular espírito de equipe para tentar virar a mesa no jogo da volta, segundo o que o nosso amigo Bruno Sauro comentou. Só antes da gente parar um pouquinho, né, vamos falar da Copa do Brasil. Eu nem tô com vontade de comentar porque eu perdi de virada. Eu tava ganhando por 2-1, tomei um empate, fui pra prorrogação e perdi no gol de ouro. Sim. Enfim, as duas grandes zebras, eu falo zebras entre aspas, foi a vitória do Big Field 2010, da 7ª 4-9-2, pra cima do Scorpion, da 3ª 14, por 1-0, e também do Riva, da 7ª 63, venceu em casa por 3-1, Moruntri Fenômeno, da 3ª 13. Não considero zebras, eu coloco zebras entre aspas, porque esses times da 7ª estão em alta, são líderes, os da 3ª estão em baixo. Então esses times da 7ª, apesar de a gente poder falar de zebra, são times fortes, né, vieram preparados, azar dos times da 3ª aqui, ou não vieram preparados ou estavam com outras prioridades. Enfim, te dá uma pausinha pra gente falar em seguida do Campeonato Brasileiro. Falar do Campeonato Brasileiro. O pessoal continuou discutindo as expectativas para essa temporada que já começou, né? Tivemos uma previsão quase imparcial do Brito, do Mirassol. Ele prevê um campeonato mais fraco, o goleiro focado no Master, o Xaxá do Rictinho na seleção, o Street com problemas no asilo, o Haroldo do Flamengo desanimado, o Zio pedindo pinico, o Areia tendo subido com time fraco e o Atrópolis com fama de azarado desde a segunda 2, então ele conclui que vai dar Mirassol. Ah, que imparcial, que beleza. O Gustavo falou que ele não vai dar mole no Campeonato Brasileiro, ele está sim mudando muita coisa no time e ele só torce pro Calango, que eliminou ele na Copa retrasada e estaria forte de novo, só encontrar ele mais à frente na Copa do Brasil. O Xaxá comentou que a seleção está se atrapalhando, por exemplo, ele precisava comprar um jogador, mas usou todo o tempo livre para a seleção. Ele disse que o Gustavo deve ser campeão de novo e que só o Britor do Mirassol tem condição de incomodar o goleiros. Né? O Bola na Rede do Curitiba Pistons da quarta 17 diz que se o Gustavo conseguir montar um time competitivo para o Masters, ele leva de brinde, entre aspas, várias vitórias no Campeonato Brasileiro. O problema é o desmanche depois do Masters, que a gente espera que aí demore. Né? Falando do Bola na Rede, eles têm feito uma análise rápida de cada rodada. Então, na segunda rodada, nós tivemos surpresas, 3 jogos apertados e goleada do goleiros para cima do Ziu, para ele assumir a liderança, né? Ziu 0, goleiros 4, foi um jogo tranquilo para o goleiros, contra o Ziu, que é o chamado mutante do grupo. O Areia 2, Street Fighter 1, saiu barato para o Street, que acabou ficando praticamente sem meio campo no jogo. Mirassol 4, Artrópodos 3, apesar da superioridade, o Mirassol sofreu para conseguir a vitória. E Flamengo do Arpoador 1, Rictim 0, foi uma surpresa, porque nos ratings totais de defesa, de ataque, de meio campo, deu Rictim, vantagem pro Rictim, mas no placar deu o Flamengo do Arpoador. Eu fui dar uma olhada nesse jogo pra ver se era randão e eu acabei concluindo que não. Isso eu, Victor, e não o Bola na Rede. As defesas estavam muito fortes, ambos tentaram um ataque mais forte em uma das laterais, mas as defesas estavam mais fracas, eram no centro. E a vantagem do meio campo do Rictim não foi tão grande assim, a gente sabe que o meio campo acabou perdendo importância com as mudanças que vem acontecendo, né? Isso desde a temporada passada ou retrasada. Ou seja, a vantagem do meio-campo do Rictim não foi tão grande assim para considerar o resultado injusto. Por mais que o C-Rating tenha sido o maior do Campeonato Brasileiro inteiro na rodada, conforme aí comentou o Bola na Rede. E a classificação ficou assim: o goleiros de terceiro saltou para primeiro, 6 pontos e 6 gols de saldo. O Flamengo mantém o segundo lugar com 6 pontos e 3 de saldo. O Areia de quinto foi para terceiro, com 4 pontos. O Rictim, com a derrota, caiu de primeiro para quarto lugar, 3 pontos e 4 de saldo. O Mirassol vem em quinto, subiu para sétimo, também com 3 pontos, mas com menos 1 de saldo. O Atrópodos caiu de quarto para sexto, 1 só ponto. Street Fighter e o Ziu fecham. Street Fighter em sétimo e o Ziu em oitavo não somaram nenhum ponto até agora neste Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada teremos goleiros e Areia, Rictim recebe Street Fighter, Ziu recebe o Mirassol e a Trópodos recebe o Flamengo do Arpoador. E é isso que a gente tinha por hoje. Estamos gravando aqui na noite de sexta-feira, dia 17 de dezembro. A gente espera aí postar o novo podcast até ainda hoje, né? E era isso que a gente tinha para falar. A gente agradece a audiência de vocês, a paciência de vocês, lembrando que você encontra esse podcast em plantandorandão.blogspot.com e você pode mandar seus comentários para o post, a postagem do podcast no Fórum Brasil do Hattrick. Você pode mandar seus comentários pelo próprio blog, comentando as postagens do blog. Você pode também mandar seu comentário para plantandorandão@gmail.com. Eu vou reforçar uma coisinha para vocês, gente. Se vocês puderem, façam seus comentários via áudio, tá? Mandem, gravem, mesmo que seja rapidinho, alguma coisa no seu computador. Se vier com muito ruído, eu dou um jeito de tirar, mas eu não garanto, né? Mas eu gostaria muito de ter uma participação via áudio de vocês, tá bom? Quem quiser aí colaborar, seja comentando o Campeonato Brasileiro, fazendo comentário o que queira. Mas eu agradeço muito se vocês comentarem via áudio. É só gravar alguma coisa, um MP3, e mandar pra mim através de plantandorandão@gmail.com. E agora chega, eu já enchi vocês demais, vamos aproveitar o final de semana, vamos aí esperar pelo domingo a nova rodada do Hattrick Brasileiro. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. We'll be right back.